ronca. Você ouviu isso? Cidade. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Essa aqui já tem um clima R.E.M. forte, né? É, meu amigo. Então, mano, já que a gente tá falando de banda americana, hein? Banda americana, né? The Replacement. Perguntinha? Não é uma pergunta, um comentário. Aquele mas vai ter perguntinha hoje? No final, sim. Puta que pariu. Caprano falou que a grande diferença do mercado inglês pro mercado... Não é perguntinha. É perguntinha. E ele falou que o mercado americano é muito... Ele massacra, massifica uma música só. É repetitivo demais. Enquanto a Inglaterra, mesmo as rádios comerciais, elas têm uma variedade maior, né? Quem falou isso? O Caprano lá do... Do Franz Ferdinand. Ah, é. É verdade. Assina embaixo. Bom ruim. É, talvez porque as pessoas sejam um pouco mais curiosas. Sei lá. Também tem esse negócio, né? É, a mão é dupla, né, meu amigo? Se uma rádio, né, num país onde a variedade sonora existe, não só, né, no rádio, mas existe em termos de imprensa, de jornal, de revista, que existe uma variedade gigantesca de jornal, de revista, de fanzine, de lugar pra show, né? Enfim, internet, loja de disco pra caramba, todos os tipos, mega store, loja pequenininha, loja que só vende só música africana, o outro só vende hard rock, o outro só vende metal da Escandinávia. A audiência de rádio não fica de bracinho cruzado, não, meu amigo. Se ficar massificando aquela porcaria lá, nego vai lá e joga uma bomba lá dentro, daquela bosta, né? É que nem uns paizinhos que a gente conhece, não. Sabe a que país eu me refiro? Aham. Uhum. É, pois é. É que nem na Argentina. Essa semana eu coloquei um tico-tico, uma estação lá de trem atrasou a bodega do trem. Nego incendiou a porra, meu amigo. Queimou a bodegada toda e ligou foda-se pra casa, cantando música do Boca Júnior do River Plate. Aqui, nego faz o que quer, o que não quer, nego cruza o braço, Mengão na primeirona, uhul, rolou uma gelada, doido, aí, vamos... Pô, que atenção, meu. Nego estrela mesmo, cara. O negócio de rádio lá, né? Não é o que a rádio quer colocar pra... A rádio forma, lógico, mas não forma só. Sabe, se jogar porcaria em cima, nego estrela, cara. Estrela sinistramente mesmo. Joga não bom. Tem lavagem, né? Não tem lavagem. Mas assim como a gente tem o espetacular slogan... cunhado por um ouvinte nosso, né? O Ronca Ronca, programa que orienta desorientando. Essa semana chegou um que vai precisar de um espaço grande na camiseta. Mas a nossa ouvinte mandou a seguinte pérola. Pergunta se a Renata tá ouvindo. Renata? Tá ouvindo. Galera, tá ligando, Renata? O esquema que ela mandou é o seguinte. Diz ela que a noite do... A noite do Ronca Ronca, presta atenção, hein? A noite do Ronca Ronca é que nem menstruação depois de sexo sem camisinha. Você fica esfregando as mãozinhas, torcendo pra ela chegar. Pô, já passou por isso, mano? Porra, fala sério. Eu nunca fiquei menstruado, não, mas... Pergunta a Renata se ela gostou da história. Gostou, Renata? Renata tá totalmente congelada com esse filme. Parece, olha lá, situação desagradável até. Bom, vamos ao lado B do compacto do Arctic Monkeys. Of a wedding, he's pinch your bird and he'd probably kick your head in. Bigger boys and stolen sweethearts, so you're better off without her anyway. You said you wasn't sad to see her. stuff. Bet that's what he likes. I know you thought she was different, and you thought she was nice, but she's not nice. She's pretty fucking far from nice. She's looking at you funny, rarely looking at you twice. Bigger boys and stolen sweethearts. Oh, you're better off without her anyway. You said you wasn't sad to see her go. Yeah, but it's so clear you were though. Never did it for me. He picks her up at the school gate at 20 past three. She's been with all of the boys, but never went very far. And she whacked English and science just to go in his car. They've got engaged. There's no intention of a wedding. He's pinched me bird and he'd probably kick my head in home. Now the girls have grown. Yeah, but I'm sure that they still carry on in similar ways. Bigger boys. and read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do, is just get the good book and read it and put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whiteys! Jews! Crackers! Mas isso é o que a gente pode rotular como uma grosseria de primeira grandeza. Curtis Mayfield e seu disco intitulado Curtis, lançado em 1970, essa é a faixa que abre esse clássico absoluto da música negra americana. E do rock and roll também, porque aqui todo mundo bebeu e bebe até hoje. O famoso dub, né? Só daí, né? O dub. Abre com o dub, exatamente, de 1970. E essa música tem um título muito interessante, Don't Worry If There Is A Hell Below We Are All Going To Go. Ou seja, se o pau for comer na casa de Noca, vamos todos entrar na paradinha. Pode ter uma outra versão também. Se for pra emburacar, vai todo mundo junto, sabe qual? Falei que a turma do rock and roll mais jovem bebe aqui direto. E nesse disco tem esse clássico absoluto do Curtis Mayfield que o Paul Weller ouve todo dia quando acorda, né? E gravou, né? E gravou com um jam, hein? Move On Up. Esse é um CD. O CD original tem 8 músicas. E essa versão da Rhino, em CD, evidentemente, traz mais... 9 canções. Mais 9 canções. Umas 7 versões demo, né? As músicas que o Curtis Mayfield gravava para produtor, para gravadora, para editora, sei lá, né? O fim. Power to the People, Underground, Ghetto Child, espetacular. Surfer, Miss Black America. Puta que pariu, um pedacinho de Miss Black America aqui pra negozinho ver a parada. Essa que fez o Mike Tyson cair, né? Miss Black America. É porra aí mesmo. Her English stepping so proud. Mother Nature's only got child. Tá falando de música black americana. Severina, nossa correspondente, um dos pilares do Ronca Ronca, com quem Milton do Goma e eu dividimos a presença dela para assistir o Elvis Costello em Belo Horizonte, terça-feira passada. Aquele clima armação ilimitada, manja? Os dois valetes com a mocinha ali no meio. Tá ligado? Uh-huh. Mas não foi isso não, hein, cara. Fica me provocando, né? Mas ela chegou agora, estava num evento social com Almeida e perdeu a primeira hora do programa e está desesperada querendo saber o que a gente mostrou. Então, para Severina e para todo mundo que chegou tarde ou ronquinha, nós abrimos com Cream, Bad, logo depois Arctic Monkeys, a música I Bet You Look Good on the Dance Floor, Noi com Negative Land. Ouvimos Hortense Ellis, espetacular, com Breakfast in Bed, The Zombies, The Pogues com Honky Tonk Women. Os Telepatas foi a demo de hoje, 109. LCD Sound System, Tribulations, gravada na BBC. The Replacements, All By. E Juan McLean, Give Me Every Little Thing. A outra música do Arctic Monkeys, do compacto, chama-se Bigger Boys and Stolen Sweethearts. meu amigo. Pode vibrar mesmo, porque isso é só a demo, né, cara? Grava ali no banheiro, mano. É mesmo? É a demo. Quem já está entrando no fundo aqui é o Arcade Fire, com a música Rebellion Lies, gravada ao vivo nos States. Quer ouvir? Vamos lá. Quer mesmo? Tá curioso? Tá valendo a promoção, né? 2221029 ou www.radiocidade.fm. Dizendo qual artista sintetiza a ideia de um programa que você poderá ter no rádio, né? David Bowie é pra gente o símbolo disso tudo, né? Valendo 5 ingressos duplos para o Ronca Ronca dia 18 de novembro. Odisseia com os Netunos no palco de distribuição do CD duplo do Cream. Semana que vem vão estar aqui. Dia 18, exatamente, 18 de novembro, sexta-feira, hein? Filipeta já na cidade, abundantemente, que nem você vai dar o CD. Boa, oh, vai ser um prazer. Na hora que vocês se depararem com uma sunga branca singrando os salões do Odisseia. Bronco. Aí uma perguntinha pra você, Demi. De quando você acha que essa música que a gente acabou de ouvir, cara? 75. Hã? 75. Errou por 3 anos a mais. É de 72. Poderia ser o último single do Primal Scream. Manda a vinhetinha aí pra mim, pelo amor de Deus. Come in, London. Come in, London Control. Ronca, ronca. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. It's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today. Muitas das novidades do programa de hoje foram enviadas pelo Marcelo Caipirinha, diretamente de Leeds, a quem é o John Peel. Esse é o John Peel, aqui é o fundo. Estamos ainda reverenciando a passagem dele pela Terra, 1 ano que ele subiu, né? Caralho, 1 ano, o John Peel começou a bater papo com o Você é o nosso John Peel aqui no Brasil. Isso aí, cara. Ei, Maurício, você... Peraí. O que é isso aí, cara? Isso aqui é o telefone vermelho. Ah, foi o toque. Mas enfim, aqui é o fundo, o disco do Can, a banda do Holger, Chukai, baixista, banda alemã. Esse disco foi lançado em 1900, vai atender? Boa, atenderemos. Que loucura. Mas enfim, poderia ser perfeitamente o último single do Primal Scream, de qualquer outra banda, né? Mas é o disco de 72 do Ken, a banda alemã, conforme eu disse, que é mais uma dessas sonoridades que hoje tem uma importância, por mais que Ken tenha sido muito importante, assim como nós mostramos o Noi, né? No novo milênio, o Ken, o Noi, são bandas muito melhor. Eles fizeram um trabalho tão adiante do que se fazia na época, que não foi entendido, não foi compreendido. Lógico que muita gente percebeu, entendeu, porque esses despirocados faziam. Mas era uma coisa muito na frente do tempo, muito mesmo. E hoje, você ouve uma banda dessa, você percebe como que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, as coisas foram sendo construídas através delas, sem a pessoa perceber muito. Sabe como é que é? Nasceu na Alemanha, né? Música eletrônica, né? Hein? A música eletrônica nasceu na Alemanha, né? É mesmo, né? Esse é o Damo Suzuki, despirocado total japonês, que esteve recentemente em São Paulo. O negozinho aqui no Rio fez de tudo para ele se apresentar na cidade maravilhosa. Mas o tiro saiu pela culatra. Aliás, como em várias situações no Rio de Janeiro, o tiro agora sai... Eu tava vendo essa concorrênciazinha, né? A pessoa tem aquele festival de Curitiba que eles fazem questão que a banda só toque lá, né? Tá certo. Gente. Promoção valendo. Diga pra gente pelo telefone 2221029 ou site www.radiocidade.fm. Pela internet até meia-noite de hoje. Aqui pelo telefone, Renatinho atendendo toda, né? Casaco de pele, meia de lã. Ela falou que vai ficar rouca. Cirola. Coisa de maluco, realmente. Ao final do programa, nós vamos dizer os 10 sorteados com ingresso duplo para o Ronca Ronca, dia 18 de novembro, no Teatro Odisseia. Participação dos Netunos no palco, distribuição do disco do Cream duplo, pelo DM, aos mais animados na pista. A Filipeta já está no site, você já pode imprimir, caso você não esbarre com ela pela cidade. Você pode entrar roncaronca.com.br. No Tico Tico, acabei de botar a Filipeta, botei hoje a Filipeta. Cuidado que os ingressos podem esgotar, tem isso também, né? Na última vez não esgotou por causa da chuva. Você pode imprimir a Filipeta, no verso tem todas as informações, endereço do Odisseia, preço, enfim, né, o que precisa saber, né? É a sensação do verão carioca, Ronca Ronca. Que espetáculo, hein? Falando do site Ronca Ronca, é bom lembrar que amanhã nós colocamos a lista das músicas que nós estamos executando aqui, que vai diretamente para o site da Rádio Cidade também, né? Brincadeira, é isso, cara? Sete dois, hein, maluco? Mas eu falei da Severino e do Milton do Goma, com quem eu fui a Belo Horizonte e com quem eu assisti aqui também, o Elvis Costello. E assim que o Elvis Costello entrou no palco, muito parecido com os Strokes usou a música do Madness, né, It Must Be Love, para, né, introduzir o som da banda, a gravação do Madness, né. E o Elvis Costello foi antecedido por uma gravação de um reggae. Quando eu vi aquilo, eu falei, porra, eu tenho esse negócio, tenho que descobrir que música é essa. E depois de alguns dias eu acabei descobrindo. O Elvis Costello, assim como os Strokes, ele pisa o palco com essa trozoba aqui, ó. And the magnificent. I'm back with the shaker of a soul, boss, most thundering, storming, sound of soul. O Elvis Costello entra assim. Aliás, entra direto. Eu li uma crítica dele na Rolling Stone, num show que ele fez nos Estados Unidos, que eles falam, isso aqui é uma dupla também jamaicana. É brincadeira. I am the magnificent. I'm back with the shaker of a soul, boss, most thundering, storming, sound of soul. We'll be right back. one time. Break it two times. Shuck it. Rock it. I am the magnificent baby. Seria sinistra. Smokey Robinson and the Miracles, You've Really Got a Hold on Me. Música que o Elvis Costello também impetrepou no Rio, não, tanto no Rio quanto em Belo Horizonte. E muita gente achando que era, pô, o cara tá tocando Beatles, maluco. Uhul. Essa é uma composição do próprio Smokey Robinson, um hit absoluto da soul americana, da música black americana, que fez o Demi subir pelas paredes aqui, né? Dos anos 60, antes daquela banda de Liverpool gravar, né? E a história do rock and roll é muito bonita, né? A história do rock and roll. Cara, é muito bonita a Renatinha aqui, tá? Depauperada, tadinha. Olha. Olha, hein, Maurício? Não, mas peraí, olha só no canto. Cara, não aguento ver a Renata, tá lindo, no canto, tá lindo. Cara. É, ela falou olha, que... Ela falou que o Nandão tá na área. Parece um coelhinho, cara. Nandão hoje não vê, né? Nandão picou a mula. É. Maurício! Peraí, um pouquinho de Smokey Robinson and the Miracles. Ô, Demi, você que é um cara chegado à coisa da cor mesmo. Oh, yeah, oh, yeah. esse é o despiroquê total do Franco, com sua orquestra OK Jazz, que virou nome de banda, nome de selo. OK Jazz é espetacular, né? São gravações do Franco, um dos príncipes da guitarra africana, dos anos 50. E o CD, é grosseria total, uma edição em CD bastante tempo atrás, assim que o CD saiu, tirada de vinil. Você viu que a música acabou aqui? Ele tem um clássico que eu já toquei muito, toco até hoje no Goma. Aqui no programa ainda não mostrei, chamada Mario. Que, cara, na Rádio Fluminense eu tocava essa música, uma versão muito grande, quase 20 minutos. Talvez seja o maior sucesso do Franco. Existe uma cacetada de versões dessa música. E nós ouvimos, logo depois do Franco, o Magic Numbers, que é espetacular também. O disco já saiu aqui, do Magic Numbers. Música pra tocar lá dia 18, hein? Ó. Yeah. A música do Franco que nós ouvimos chama-se Oia, Oia, Oia. E a do Magic Numbers aqui ao fundo, nós ouvimos Long Legs. E essa música que abre o disco, Morning Eleven. Cara, sacanagem não. Fala pra Renatinha lá, cara. Renatinha, presta atenção que eu não tô bom não. Of your little world, and your mind, your tiny mind. No, you've really been so blind. Yes, your mind, your tiny mind, fallen far too far behind.